Vem não, não brigo com você, nem por precisão. Estamos do mesmo lado, torcemos pro mesmo time, construímos lado a lado esse nosso amor sublime. Vem não, não grito com você, nem lhe dou sermão. Nós temos a mesma crença, a mesma religião. Parecidos na aparência, tão iguais na emoção. Vem não, que sei não. Vem não, não largo do teu pé, nem do coração. Somos do mesmo país, crias do mesmo lugar. Temos a mesma raiz, temos o mesmo falar. Vem não, ora eu lhe abraço, ora do carão. Eu sou assim de veneta, espero que não se meta de fazer essa falseta, de trair nossa canção. Vem não, que sei não. Com você, nem por precisão. Estamos do mesmo lado, torcemos pro mesmo time, construímos lado a lado esse nosso amor sublime. Vem não, não grito com você, nem lhe dou sermão. Nós temos a mesma crença, a mesma religião. Parecidos na aparência, tão iguais na emoção. Vem não, que eu sei não. Vem não, não largo do seu pé, nem do coração. Somos do mesmo país, crias do mesmo lugar. Temos a mesma raiz, temos o mesmo falar. Vem não, ora eu lhe abraço, ora do carão. Eu sou assim de veneta, espero que não se meta de fazer essa falseta, de trair nossa canção. Vem não, não vem não, isso não, que sei não. Não, isso não, que sei não.